aos sábados às 15 horas, agora vai passar a ir aos domingos às 11 da manhã, mas como dizia, é portanto um programa que, enfim, portanto, é um programa que aborda, portanto, aliás, peço desculpa, estava aqui desviado do tema, não era do programa que eu ia falar. Estava aqui a organizar aqui ideias e, entretanto, bom. Mas voltando àquilo que eu queria realmente dizer, aquilo que eu fui dizendo nesse programa é que, na altura, finais do século XIX, inícios do século XX, era costumeiro dizer-se o intérprete e que música iria interpretar. E é isso que vai ouvir nesta gravação que lhe trago agora, de 1898, de André Maréchal. Vai também ouvir essa enunciação. E pronto, só para eu informar, porque de facto não é algo que se faça agora e já não se faz há muitos, muitos, muitos anos. Portanto, mas enfim, chega de conversa, vamos abrir esta emissão do Musicália com uma música de 1898 de André Maréchal com o tema Le Bignot. Le Bignot, chanson bretonne, chantée par Maréchal. Continuamos nos primórdios da gravação francesa e no ano de 1898, para ouvirmos agora Le Répertoire Mercadier de Émile Mercadier. O tema que lhe trazemos aqui chama-se Rire, Pleure, Rire. Era uma canção popular na altura em França e que foi então registrada pela primeira vez em som no ano de 1898 e precisamente pelo Répertoire Mercadier de Émile Mercadier. Vamos depois ouvir uma canção do ano de 1900, intitulada Esprit Gardien, Espíritos Guardiões, ou Guardiães, interpretada por Albert Vaguet. É do ano de 1900, como disse, é também, portanto, dos primórdios da gravação francesa. Só antes de passar às músicas, deixe-me só complementar com esta informação. Nesta primeira semana nós vamos ficar por estas épocas. Vamos depois aos anos 30, em que vamos trazer-lhe um especial da música francesa dos anos 30. Vamos trazer um especial de Edith Piaf. Vamos trazer umas quantas músicas desta grande cantora francesa. Vamos depois aos anos 50 e 60, para lhe trazer, e há pouco disse que ligaram 4 semanas, e peço desculpa, não são 4, são 5. Vamos trazer depois os anos 50 e 60 da música francesa, e vamos acabar nos anos, aliás, vamos continuar nos anos 80, se não é que está correto, e vamos acabar nos anos 2000. Portanto, vamos andar aí, vamos fazer assim uma viagem prolongada na música francesa. Recordo, vamos ficar por agora, nesta semana, nesta época, na primeira década do século XX, no final da última década do século XIX. Vamos depois partir para os anos 30 e para um especial de Edith Piaf. Anos 50, para um retrato da música francesa dessa década, anos 50 e 60. Vamos depois ficar nos anos 80. E por fim, na quinta e última semana, e assim é que está correto, na quinta e última semana, centrarmos-nos na primeira década do século XXI, ou seja, entre 2000 e 2009. Vamos trazer aqui algumas musiquinhas, se calhar até do próprio ano 2010, vamos trazer algumas musiquinhas francesas. Portanto, música que aqui em Portugal não chega, quanto muito vai chegando pela MCM, mas a nível musical, a nível de influência, não tem qualquer influência a música francesa, ou muito pouca a música francesa aqui em Portugal. E bom, vamos então continuar com Émile Mercadier, Le Répertoire Mercadier, e ainda Albert de Vaguet. São os próximos dois intérpretes, digamos assim, que vão tocar aqui na Antena Web, já a seguir. Pardonne, t'es prenelle. Do ano de 1901, ouvimos Leone Tanesse e Agustarello Affre, do ano, como disse, então, de 1901, chama-se Du Fontaine, e é uma ópera, digamos assim. E eu já agora aproveito para deixar uma curiosidade, que era que eu gosto sempre, acho sempre interessante este pormenor. Bom, nós hoje conhecemos os técnicos de som. São aqueles que fazem, que põem lá os ecos, que sabem os instrumentos, que põem a viola mais à esquerda, o piano mais à direita, a bateria, um dos pratos da bateria assim à esquerda, mas um bocadinho mais ao lado da viola, e depois o piano está ali em sintonia com... Enfim, pronto, aquela coisa toda. Mas hoje o técnico... Aliás, mas na altura o técnico de som era outra coisa. O técnico de som era aquele homenzinho que nos empurrava e nos puxava consoante cantássemos mais alto ou mais baixo, ou seja, empurrava-nos, digamos assim, para o bocal, porque na altura não era microfone que se utilizava. O microfone é só por impulsos elétricos, naquela altura havia apenas gravação mecânica. E, portanto, éramos impulsionados, empurrados é uma palavra feia, não é? Então éramos impulsionados para a frente, não é? Pelo técnico de som, quando cantávamos mais baixo, e quando cantávamos mais alto, éramos impulsionados para trás. Eu não sei como é que era com alguns, se incitariam a que nós quase que comêssemos o bocal ou que nos afastássemos dele a 7 pés, não sei, portanto, mas acredito que houvesse alguns assim, acredito. Mas pronto, foi de facto uma altura muito interessante na gravação, em que era uma autêntica engenharia gravar-se. Hoje em dia grava-se muito facilmente. Eu estou aqui a gravar estas emissões para si, estou com um gravador de cassetes ligado ao computador, estou aqui a gerar um conjunto de bits e bytes de informação que o ouvinte vai depois descarregar e vai entender aquilo que eu estou a dizer em palavras. Mas bom, passamos então a ouvir Leone Tanesse e Agustarello Affre, para ouvirmos então este Du Fontaine do ano de 1901. Figure, Duo de la Fontaine, chante par le théâtre Madame Tanesse de l'Opéra. Avec ses bras, Vamos prosseguindo na nossa emissão, no programa Musicália. Vamos agora ficar com mais dois temas franceses. Vamos dar um salto interessante. Nós vamos apenas avançar 9 anos. Vamos primeiro ouvir uma música de 1898, mais uma de Henri Weber e o tema Le Clairon. E depois vamos até o ano de 1907, ouvir Huguenot, uma canção interpretada por Fournet, do ano de 1907, como disse. E vamos ver a diferença da qualidade. Explica-se porque, a partir de 1905, a Casa Pathé, ou seja, os irmãos Pathé, que foram os grandes impulsionadores da fonografia em França, eles abandonaram duas coisas. Em 1905 eles fizeram uma grande mudança. Passaram a gravar geralmente do cilindro de cera para o disco, ou seja, a gravação em cilindro de cera, a gravação em cilindro praticamente acabou, mas mesmo aquela que continuou a ser feita em cilindro já não era em cera, era feita em celuloide. E portanto encontramos aqui uma gravação em muito melhor estado, não só porque passaram alguns anos, mas porque também e sobretudo por causa disso, porque enfim, a qualidade da gravação ou a qualidade de preservação era outra. Os discos de Émile Berliner e os cilindros de celuloide contribuíram em muito para a preservação que hoje conhecemos e estimamos, eu pelo menos, destes arquivos sonoros. E assim sendo, recapitulando, para passar à música, ouvimos então de Henri Weber Le Clairon, do ano de 1898, para depois compararmos e ouvirmos do ano de 1907 a música de Fournet intitulada Huguenot. Vamos à música. Le Clairon, chanson patriotique de Paul Verlaine. Le clairon sonne la charge, les oiseaux vont chanter. Ils avancent sur la colline, dans la forêt qui domine. On les guette, on les attend. Le clairon fait un vieux brave, et lorsque la lutte est grave, c'est un rude compagnon. Et porte plus d'une entaille, depuis habillé jusqu'au front. On grimpe, on court, on arrive, et la fusillade est vive, et les autres sont à droit. Enfin le cri se fête, le clairon sonnant la charge tombe, frappé en recours. Par un effort suprême, menant le combat quand même, le clairon sonne toujours. Puis dans la forêt pressée, voyant la charge lancée, et les oiseaux bondir. Alors le clairon s'arrête, sa dernière charge est faite. Il achève son La bénédiction des poignards, chantée par Fournet de l'Opéra, Record Edison. Des troubles renaissants et rendez-vous, comme moi, délivré. Vamos finalizar esta emissão de Musicália com mais uma canção francesa. Eu não poderia deixar de passar Cécile Merguelier, uma cantora famosíssima no seu tempo, francesa, claro está, e que em 1907 gravou um tema chamado Mireille. É com este tema que vamos encerrar esta emissão número 8 do Musicália. Amanhã nós vamos estar de volta com um outro tema na nossa página www.radioantenaweb.info/musicalia.htm em minúsculas e sem acentos. Vai poder lá consultar o que temas é que abordamos às terças, quartas, quintas e sextas. Portanto, vai poder ficar... Nós amanhã vamos falar aí... O que nós fazemos à quarta-feira é um especial sobre um artista. Amanhã logo lhe diremos qual artista é que vamos aproveitar para dar um bocadinho a conhecer da música, tanto nacional como internacional, qualquer. Vamos abordar assim sucintamente a carreira de um grupo, de um artista, enfim, sempre ligados à música. E bom, e é então desta maneira que encerramos esta emissão. Vamos então ficar com a música de Cécile Merguelier, gravação do ano de 1907, chamada Mireille. Depois, na próxima semana, vamos abordar a carreira de Edith Piaf, o ícone da música dos anos 30 em França. Mas a música tem a continuação de Uma Ótima Noite. Já a seguir, não perca a estreia com Nuno Miguel, de mais um programa aqui na Interweb, o programa Lá Fora. Fique bem, até amanhã. Mireille, par Mademoiselle Merguelier de l'Opéra Comique, Rocco Edison.